Eu compreendi, vai ser pior pra mim. Mas quantas vezes resisti e mesmo assim, tipo um soro positivo que lutou até o fim. Penso que Jesus diria se tivesse aqui. Homem de pequena fé, olha bem pra mim. Algo me diz que ele jamais esteve longe de mim. A mesma cena se repete muitas vezes de novo, atropelando a esperança sem prestar socorro. Eu queria procurar e encontrar abrigo nas esquinas, ao invés de temer maus tratos e chacinas. Queria não precisar correr nem me esconder. É como eu queria alguém pra me compreender. Queria calor pra me aquecer na noite fria, algo pra preencher minha vida tão vazia. Um motivo para ajudar a me erguer, algo que renovasse a minha sede de vencer. Ao invés de sangue, queria harmonia, sentir cheiro de rosas ao invés de cocaína. Sair e andar sem me preocupar, correr, voar, sem limites pra sonhar. Sem grade pra me trancar, sem fogo pra me queimar. Sem medo de acreditar, com algo a confiar. Queria fazer o bem sem olhar a quem. Chegar no topo sem pisar em ninguém. Pra fazer o mal o cara é quente, sujeito homem. Se é pra fazer o bem, os machos some. Pode crer que eu queria não me apavorar. Que é na palavra do Deus vivo que abriu o mar. Ser instrumento de paz e de alegria, e não usado como um vaso da patifaria. Se o Senhor da eternidade nasceu numa estrebaria, algo me diz que ele pode nascer em minha vida. Muita fé, porque a guerra só se vence assim. Dinheiro com sangue é influência ruim. Só se vence assim. Se vence assim. Só se vence assim. Muita fé, porque a guerra só se vence assim. Dinheiro com sangue. Aceita desse jeito, provérbio X, mó respeito. É uma vida convivendo com os venenos no gueto. Vários desacertos, de brinde só sofrimento e dor. Mas muita fé, muito amor, Deus é mais sofredor. Demorou, enfrenta o mundo, tempo não para, irmão. A vida passa num segundo, uns dias atrás. Uma bicicleta era um sonho. E meu filho Alexandre hoje já tem 9 anos. Pai, onde é que você tá? Mariane, tô aqui em Brasília. Pai do céu te fazer companhia. Tá bom, fica com Deus, obedeça a sua mãe, que te criou com muito amor, merece champanhe. Tudo de bom, infelizmente só tive esse dom. O rap ainda não deu pra dar pra vocês tudo do bom. Mas tá firmão, o importante é ter fé e saúde. Humildade pra ninguém ter um aqui falar da atitude. Nunca se ilude, porque o inimigo é astuto. Ele fez eu perder suas infâncias atrás de dinheiro sujo. Que não virou, que não adiantou. Não teve valor e nas madrugadas maldade operou. Blindou sem miséria com Red Bull e o whisky meio aos velhos pra me ver como serial killer. Agonizando ou providenciando o fim triste, protagonizando a cena que ele mesmo define. Não subestime, irmão, o mundo é mal intencionado. Quem é pra frente sempre acaba num caixão lacrado. Lacrado, lacrado. É aquele que em Deus não crê. Ultimamente sou grato a Cristo até pelo ar que respiro. Por deixar viver esse poeta bandido, arrependido e merecedor de desprezo e dor. Pro pecador Jesus olhou, gemar não deixou. Fragante com a Desert Eagle no cativeiro, pra mais tarde eu não amanhecer rajado num bueiro. Permanecer no erro, descaso brasileiro, com várias no peito porque não me formei em direito. Não sou herdeiro, não nasci com sangue azul num berço de ouro, roubado por alguém do Lago Sul. Impulso pra mim ter disposição na artéria, rimar por mais justiça e menos miséria, baixa atmosfera contra os cleptomaníacos hereditários. Porque no olhar de cada um só vejo um homem frustrado, passado aprisionado, o emprego negado, direitos violados, atirando, vendo a família sem nada no prato. Tá tudo errado, mas a guerra não se vence assim. Dinheiro com sangue é influência ruim. Que sirva pra você, que sirva pra mim. Não faz seu moleque um ausente, que pros boy foi só um neguinho. O nosso rap fortalece mais os fracos. Sofredor se identifica, mas não absorve os recados. É embaçado, por quase nada você vê que o crânio em pedaços ali nunca se espelhou em você. Que segue a risca, profetiza, mostra a saída de terno e gravata com estômago vazio no sol quente com a Bíblia. Se o gladiador ainda provoca sangria, quem sabe um dia prevaleça a sabedoria. Muita fé, porque a guerra só se vence assim. Dinheiro com sangue é influência ruim. Só se vence assim. Se vence assim. Só se vence assim. Muita fé, porque a guerra só se vence assim. Dinheiro com sangue é influência ruim. Só se vence assim. Se vence assim. Só se vence assim. tempo não alcança. As palavras do céu alimentam a esperança. Pois ele é fiel, basta fazer o seu papel. Minha armadura de guerra rara na terra infalível se chama coragem. E tem perseverança, as metas alcanço, sempre em alta voltagem. Eu tento ser forte, os laços da morte querem me sufocar. Mas creio num Cristo que reina, está vivo e um dia irá voltar. Tudo que passa duro de fato, mas tenho a solução. Jesus a saída, a alternativa, sem ele não há salvação. As fitas bem loucas, em pedra de touca, nunca te deram paz. O dinheiro, a ganância, o ódio, a vingança de Deus te tornam rivais. Olhe pra frente, liberte sua mente, que porta é não vacilar. Sou Nicole, guerreira de Deus, mensageira, tentando o caminho mostrar. A fé vai além do que você pode enxergar. Muita fé, porque a guerra só se vence assim. Dinheiro com sangue é influência ruim. Só se vence assim. Se vence assim, só se vence assim. Muita fé, porque a guerra só se vence assim.